São motos e aguarda. Tem um problema, Matheus, aqui o 7. Noroeste BR Salvador, assuma a navegação na Proto Serviço 368 para a Santa Cidade de Renato, com 1888. Zero 84 Vector 4 Station left heading 010. Your limit will be the magnet bearing 090 to India Fair. Rafa 084, 25 miles south west of Salvador VR, resume on navigation and fly heading Sierra Victor 368 for intercept the RNAV procedure. Alright, can you turn your right heading 070 for intercept? That's it, and send it to 2000-7014, calm establishment localized. Alright, correction. Calm establishment, you are proceeding. Okay, down 2000-1014, you are open. Estabilizado no RDA-10, no ATP. Ascoltei o quilo, completo meu procedimento. VORDMA pista 1-0. Chame agora o Salvador na frequência 118-95. 118-95, no ATP. Quilo, boa noite. Eu acho que tá aquilo, boa, tensão de pouso da pista no zero. Afirma. Acho que tá aquilo, pouso autorizado, pista no zero, vento no 20 graus, 09 nós. Sempre pouso, acho que vai ter aquilo. Qual parte após pouso, acho que até Kilo 5? Afirmo, 5, acho que até aqui. Está filmando até a espada de enfermo? Na espada de enfermo, acho que até aqui. Corrijo, azul 9271, no chão agora 135, na frequência 1-2835, alterno número 251. 2828, continua a aproximação, aguarde, pista livre, é o número 2. O altímetro no 0 no 4. Tráfego à frente, pequeno porte, está aproximadamente 4 milhas fora. 3-1-3, mantém a ponte perto. Só jurisdição diz respeito mais ao solo. Vou passar a informação intra-aero com 246. Roger, complete approach and contact now tower 118.95, Europa 084. 118.95, continue approach, contact tower. Xanem 6224, desce e mantenha 2500 pés. Ajuste o altímetro 0104, voe-se a 2366 para final do procedimento em Rio. Em nave, a Xanem 6224. Stand by, runway vacate at Greenwich 1014. Stand by for vacating 1014, Europa 04. Acho que eu estou aqui no solo 51, nível direito e chame 1219, solo. Direito 1219, acho que eu estou aqui. Da 10, curva esquerda, saída Fuca, Jamo, Aracaju, aciona 5446, controle 120, decimal 8. 30, autorizado, Fuca, Luna 7, decola 0, curva esquerda, saída Fuca, Jamo, Aracaju, 5446, aciona 208, controle 130. Aciona e pronto, puxa o vector, 305. Hotel Kilo, táxi livre Alfa, Juliette, cruza o pátio principal, reporte na taxiway Lima para prosseguir. Hotel 3178, acionando a indicação, via chegada Mário, desse mantém o 070, ajuste o altímetro no 014. 228, sala 53, direito no 219. Lapas 084, I have sights clear to land, runway 10, wind 110 degrees, 09 knots. Clear to land 10, runway 084. Posicionamento 313, visual de tráfego na final da 10. Após o pouso da aeronave, um Airbus da Aero Europa está autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Boa noite, táxi de Alfa, quilo, pátio 3, prevista meia dúzia, Lima. Meia dúzia, Lima, do pátio 3. Voo no 970 após o setup, desde que mantenha 2.500 pés, ajuste o altímetro 1015. Autorizado o procedimento da RNAV, estou no 0. Após o setup, tem a vida 3.000. Prêmio 224, ajuste o altímetro agora 1015. Número 224, completo final do procedimento em RNAV, chama agora todos. 118, decimal 95. Papa 084, ground at 5611.9. 1111. Xenéia 6313, decolagem autorizada. Pistão 0, vento 120 graus, 08 mais. Ativa Alpha Juliet to gate 10. Alpha Juliet 10, Uruguay 08. Que 4980 pronto? Autorizado, acho que até aqui o cruzamento está para cima. Xenéia 6313, contato radar na decolagem, sub mantendo o voo 360 via saída da EL. 360 via da EL, a 6313. 2, Xenéia 6224, estabilizado, passando Serra Victor 372. Não, Xenéia 6224, aguarda autorização de pouso, ajuste no 0 no 5. Aguardo. 1170, após o SAP, voo Serra Victor 366 para final do procedimento em nave, desse mantém 2500 pés, ajuste o altímetro 1015. SAP, Serra Victor 490 linha cola separada, pista 1-0. Cola separada. Utilizando 490, autorizado, né? Decolar vento no 20 graus, 1-0. Cruzando 1.400 pés, baixado, travado, chave 63, 6224. Visual 6224, aguarde somente pista livre, em breve azul, iniciando rolagem na cabeceira 1-0. Cara, 970, completo final, chame torre, né? Frequência 1 no noite, decimal 95. 295. Na 224, pista 1-0 livre, pouso autorizado. Vento 1-2-0 graus, 099. Livre, pouso na 224. Pode dar 0-0, boa noite. 0-0-0-0, 1-2-0-8-4-3. 1-2-0-8, obrigado. Continua a aproximação, número 2 Chapuzo, altímetro 1-0, 1. 970. Salvador. Boa noite, Azul 490. Azul 4980, contato radar na decolagem, subir mantendo o de voo 350, via saída do TUC. 350, na... Ah. 3178, desse mantenha 2500 pés, voe o serviço de 366 para final do procedimento aí na nave. Zero. Ajuste de altímetro 1-0-1-5. Autorizado, pista 1-0. Depois 1-0-9-7-0. Juliette. Opa, 08-4, go ahead. Yes, sir, on 14-1-0, there is no guidance. Stand by for me, but I contacted the airport manager. Can we have some authorization? Brasil 4959, estou para a saída Coral, confirmando de 140, seu estado. Chegou no 970, solo 02, direita, 1-2, 1 decimal, 9. 1-2, 1-9, boa noite. Nice, what? 0 Bank via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, agora 970. Voo 1170 na escuta. Você vai ser pra você, 170 avistado, pouso autorizado, pistando 0, vento no 20 graus, 08 nós. Não, tive pouso voo no 170. Após ingresso a Juliette, portão 04. Juliette 04, observando os braços da chance para ver se você dá 6204. Xené 6303, chama agora sempre a Recife, 1235, ao término 251. Por que você chama a primária? 128, decimal 35, a primária, secundária, 1251. 1251, minha segunda. Azul 4980, Sano Centro Recife, 126 decimal 85, alterne 125 decimal 45. 126, 85. Fase 17. Fase principal, Índia e Alfa, até o ponto de espera, pista no 0, torre no 8 decimal 95, ajuste no 0, no 4, sequência 1 no 0, no 5, tem um bom voo, boa noite. 0 na 5, né, sir? Boa noite, Boron, 70, taxa de Alfa, reporte antes da Juliette. Oi, Juliette, Boron, 970. 970, visual com R2 da Sun, taxa no próximo outra vez do portão 07. Visual. De passagem ao tráfego, Boron, 970, após ingresso a Juliette para o portão 08. Aeronave da Sanja, ele é 08, voo no 9-7-0. Azul 4959, pronto, toca. 4959, Paraliel, Serra Bravo, Índia Lima, aprovado, nível 140, via Golf 677. Colocar 1-0, curva direita, saída Coral. Aciona transponder 02, meia dúzia 3, controle 120, decimal 8. Autorizado a ler, mantém pistola já. Eu mantenho 9-0, 3-3-0. 2178, Salão Zona 0, direita no 219. Direita no 219, está 3178. Alfa 3178, taxa de Alfa, Juliette, portão 07. Alfa 07, 07. Roma 723, boa noite, vou em direto com a Vita 367, desça para 4 mil pés, ajusta uma 0 no 5. Decola os 1 2, chama o controle 1 2 0, decimal 8. Delta 3305. Delta 3305, boa noite, contato radar, suba para o nível 330, saída PUCA. Saída PUCA, solicitando coordenação 350 com o sinal. Tá, aguarda para nós. Chega para o controle. Bom, 723, se tiver condição de se acertar no Terra Vista 366, está autorizado por essa. Bom, 3305, autorizado nível final 350, direto Aracaju. 350, direto Aracaju, tá 3305. Azul 5001, autorizado Guarulhos, via rota Botana, Pisilona 0, Taubaté, nível de voo 320, saída da El, Leda, Motiva. 5451 no código transponder, controle 120.8. Correto, faz conta do 5001. Para o controle? É o CAN 3305, prefeito de rádio? Marisa 5, CAN 3305. Obrigado. Zona 723, prossiga. Firma número 1. Gente, Zona 723, plano instrumento cancelado 0019. Tem condições de voar na proa de Piazza, antiga rotatória? 4959, repostagem. 723, reporte fundo visual com campo. CAN 3305, centro Recife, 126, decimal 85. Ao CERN 125, decimal Sistema 224, Salvador Acaju, via rota do Pano Golfo 77190, saída Ponte. Decola pistão 0, na curva esquerda, aciona 0275, controle 120.8. O transponder precisa subir da Conde. Transconde, ok? Aguarde azul 5001.

autorizado, Porto Seguro, Golfo 6777, nível de voo 160, perfil da saída Coral, pista em 110. Adiciona 0277, controle 120, decimal 8. Saída Coral, correta, faz conta azul 2774. Autorizado a decolar, azul, vento 100 graus, 109. Autorizado a decolar. Táxi via Índia, ponto de espera por 1895, ajuste no 095. Azul 4959, decola os 3-1 no controle 1-2-0-1-8. 1-2-0-8, Azul 4959, boa. Salvador, boa noite, Azul 4959. Azul 4959, suba para o nível 940. Após 2.000 pés, autorizado direto coral. Após 2.000 pés, coral, Azul 4959. Autorizado a linha mantendo zero. mantenho azul. Afirmo, mantém a posição. Azul autorizado a decolar, vento 1.00 graus, 1.00 graus. Coruna 34, informação Alfa, 104. Coruna 34, usado Maceió, via rota do plano UPS 17. Eu de volta 350. Saída PUCA, transição Caju. Pista 1-0, primeiro decolagem, após decolagem, primeira curva esquerda. Aciona 5464, controle 120, decimal 8. 5001, boa noite, obrigado. Oi, Salvador, boa noite, Azul 5001. Azul 5001, boa noite, contato radar, suba para o nível 320, após 2.000 pés, autorizado direto Lida. Sobe 320, após 2.000 pés, direto Lida, Azul 5001. Voo no 868, desça para 2500 pés, alista no 015, autorizado procedimento RNAVE, pista 1-0. 2500 pés, alista no 015, autorizado RNAVE, voo no 868. Azul 874, táxi no 7, via parte 1 na Índia, ponto de temperatura 1895, ajuste no 015. É 224, barco. autorizado agora é constante chama 224. Azul 2774, autorizado aliás, decolar, vento 120 graus, 109. Autorizado aliás, decolar, 02774. Se apostar aqui, boa nona, 34. Uno 1868, complexo procedimento, chame torre, 118 decimal 95. Torre 118 decimal 95, 1868. Chama 224, táxi via Índia, controle de espera torre 1895, ajuste 190, no seco. Corrigo 1868, boa noite, chegando 372, visão. 7868, autorizado pouso, pistão 0, vento 100 graus, 109. Livre pouso, pistão 0, boa noite, 68. Azul 2774, decola os 42, controle no 20, decimal 8. Ano 20, decimal 8, azul 2774, boa noite. Controle Salvador, azul 2774, boa noite. Azul 2774, boa noite, contato radar, suba para o nível 960, após 2.000 pés, autorizado direto coral. 960, depois de 2.000 pés, direto coral, azul 2774. Azul 5001, estamos centro Recife, 128, decimal 35, alterne 125, decimal 1. Tá, Contact autorizado via parte, índia.tibera, todos os 19, 5, 15, 9, 3, 4.